desça para o 060, chegar a Mário, ajuste em Salvador no 014. Ok, desceu no 060, 614, voo no 071. Controle ao 3P5545. 3555, contato radar, passando na posição Conde, vou na posição da... Vou na proposição Bonfe para ingresso na chegada, o ajuste no 014. De Bonfe, está dando 014, direto. Roxanel 6310, agora com o centro Recife, 12685, alterna 13325. 12685, alterna 13325, 6310, boa noite. Corrigindo a secundária, 12545, Roxanel 6310, boa noite. Ok, secundária 12545, boa noite, 6310. Paulo, operador, eu vou 889, está pronto para puxa e ensinamento na posição 5. Que 889 na 5 está autorizado, chama para o táxi. Mandar para o táxi, vou 889. Azul 4006, desça para 2000 pés, ajuste no 014, reporte no localizador. 2000 pés, 2014, pode completar o GPS da 10? Após ETAP, Azul 4006, desça para 2500 e voe Serra Vitor 366. Após ETAP, Serra Vitor 366, descendo para 2500. Volta 604. Tower, Condor Silver 77. Zero 77, go ahead. Condor 077, good evening. Do you have our flight plan to Frankfurt? Okay, I have it to Frankfurt, stand by to copy. It's a 310. Roger, level 310, and confirm departure via Thomas. No, negative, sir. Departure, I think it's gonna be MOMO and FLOC transition. Okay, stand by to confirm on your clearance. Roger. Our flight plan is via Thomas, but we stand by for you. Okay, 904 decolou aos 41, no controle 19.35. 19.35, 1604, obrigado, até. Salvador, Webjet 6747, posição 4, posto pé, estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamarão, tá? Voo 889 para o táxi, 152 a bordo, 4 horas, alterna, cancela. Querido táxi, vamos perder? POB 152. 152, 6. Taxi à direita até o ponto de espera, chame pronto para decolagem. Tá, tá ponto de espera, chamará pronto para decolagem, voo 1889. Para o 390. Fala de Gol 604, contato na decolagem, suba 390, saída Momo. Momo 390, vigilância 1206. Gol 1076, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa, seu limite localizador, desça para 2000 pés, ajustado 1014. Mantém a proa, metade do localizador descendo a 2000 pés. 2000, fono 076. Atenção, GPS, tá ok? Copiado o Gol 076, mantém a presente proa e aguarde, aguarde para reassumir na proa do Servitor 366. Aguarda. Olha, o trip 5515 para a gente descida. Trip 5515, desça para o nível 040. 040, trip. Vou no 076, desça para 2500. 2500, desce, pode virar direito para Serra Vista 366. Mantenha a proa mais, por mais duas milhas e aproe o servidor 366, iniciando a redução. Ok, está reduzindo. Servidor 366, iniciando azul 4006. Azul 4006, complete aproximação, torre 18.6. 8.6, boa noite. Boa noite, azul 4006, passando Serra Vita 366. Sente, informe três checado final no 04006. Tomará. Acendendo para o 360, gol no 889. Ou 1604, chame agora Recife, 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12645, 604, obrigado. Boa. A 3178 é autorizada ao 050. 050, tá 3178. Para o táxi Webjet 6747, 152 a bordo, 3,50 de autonomia, tá, galhão? Liga o táxi à direita, confirma o AB? 1, 2, senhor. Ciente, chame pronto para decolagem no ponto de espera, 6747. Chamará pronto para decolagem no ponto de espera, 2-0. Passando Sierra Vita 372, baixada travada, azul 4006. Ciente, liga pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 8 nós, azul 4006. Ele pouso, pista 1-0, 4006. 076, chame torre 18, decimal 6 dúzia. 86, boa. Confirmando o POB 153, mano, 6747. Gente. Quando o Giro 77 vai de copy? Condor 077, go ahead. Okay, you clear to Frankfurt at level 310 via upper 50 initially until Mossoró, then upper November 866 until Maginot, and then according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Momo departure and the Gibbet transition. Squawk 5067 and control 109.25. Okay, Condor 077, clear to Frankfurt, flight level 310, upper Whiskey 50 to Mike Sierra Sierra, then upper November 866 Magno, then flight plan route, after departure, left turn, and you fly Momo departure, Gebit transition, squawk 5067, and departure 119.35. So that's correct, report to push and start. Call your push and start, Condor 077. Tá pronto, ponto de espera no zero, pronto, deve ter 6747. Ciente, mantém a posição. Corre, boa noite, ao Gona 076, Serra Vitor 372. Está travado. Ciente, 076, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Tá 3178, confirme a proa? É, está retornando a proa que tá. Fez um pequeno desvio à direita aqui para evitar uma formação, mas já está retornando a proa que tá. Copiado, tá 3178, tem condições de voar na proa 050? Afirmativa, senhor. Sobre vetor, proa 050 para interceptar o localizador, tá 3178. Sobre vetor, proa 050 para interceptar o log, tá 3178. 3B5515, reduza para 2110 nós. Se reduzindo para 210, se autorizado, tem condições de manter o 250 até 5 milhas após Duna. É, reduza para 2110 nós, 3B5515 é o número 2. Certo. Bruno 889, chame Recife, 128.8, alterna 1264. 288-1264. Meu pouso, 1076. Sim, ativo 076, agora liga o pouso, vento de 120 graus, 89. Meu pouso, 1076. O azul seu solo foi aos 5 do destaque, então me escuta, Alfa e Índia, última esquerda, portão 1. Última esquerda, 1-0-6. Torre Salvador, tá 3-3-0-5, eu vou coordenar Recife 390. 390 Recife, aguarde cópia. Guardando cópia, tá 3-3-0-5. Web 6747, autorizado a linha MT 10. Livre a linha MT, cabeceira 10, WebJet 6747. 76, solo 52, táxi à direita, Alfa e Juliette, portão 3, na minha escuta. Vicente, levando a Alfa e Juliette para o 3, o gol 1076. Caso deseje, pode fazer também Alfa Índia, última esquerda, portão 3. 7, Alfa Juliette, o critério Alfa Índia, 1076. VEA 747, livre decolagem, VEA 1 5, 0 graus, 8 nós. Livre decolagem, cabeceiro 0, VEA 747. Vitor 5515, desça para 3 mil pés, um ajuste no 014. Sobre o vetor, mantenha presente pro, aguardando o vetor final para interceptar o localizador. Ok, ciente. Mantenha a pro, está reduzindo para 1970. Sete, decolo 5-4, controle 19 decimal 3-5. 19-3-5, tá bom, Nath. Controle Salvador, FJT 6747, boa noite. Boa noite, 6747, contato com Declade, suba ao 340, saída da EL. Cita curva direita, está formações na prova. Siga com um desvio após da EL 6747. Desvios após da EL. Recepção localizador, tá 3178. 3178, complete aproximação, torre 18 decimal 3. Corrigindo, 18 decimal 6. 7186, boa noite. Felipe 5515, curve à esquerda pro 130. Esquerda 130, tripe. Trip 5515, desce para 2000 pés, 1014, reporte localizador. Ok, para 2000, vai reportar no lock, trip. 077 is ready for startup and pushback. Aeronave chamou, confirme. Torre UTAM 31978, apenas confirmando, pista com os primeiros 900 metros ser buscada, né? Ah, primeiros 90 metros, que aí o que está iluminado aí está valendo. Ah, tá ok, por isso que estou questionando a chama estranha aqui, obrigada. Tá aqui, tá livre pouso, vento de 1,60 graus, 8 nós. Livre pouso, UTAM 31978. Condor 077, request startup and pushback. Ok, you're clear to push and start on gate 11, report to taxi, Condor. It's clear to push and start, call the taxi, Condor 077. Thank you. Tripe, corrigindo, WebJet 6747, chame Recife, 128.8, alterna 1264. 5515, boa noite, WebJet 6747. 5515, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Tripe. 3178, seu solo 59, táxi à direita. Alfa e chame antes da Juliette, já me escuta. Alfa, guarda antes da Juliette, 0 Trip. Estimativo, vento de 150 graus, 62 horário de pouso, Trip 5515. Acerto. Esquerda, portão 5 autorizado, 3178. Esquerda, livre até o 5, 3178. Torre, tirei autorização do TAM 3305. Aguarde, só um minutinho, aguarde. Aguardando, TAM 3305. Salvador, é o Gol 074, muito boa noite. Sente da Alfa. Zero 074, Guarulhos, gente, aguarde, copa a escuta. Nossa escuta será prevista por gentileza, gole. É pra Guarulhos, 340. Nesse horário, aguarde, deixa eu ver se o horário ouvir igual a você. Sente. Você tá com uma 358, a princípio deve ser agora. É, tá. O Felipe tá livrando. Felipe, seu solo 03, táxi livre à direita, Alfa, e chame antes da Juliette na minha escuta. Gente, antes da Juliette na sua escuta. Condor 077, request taxi. You're clear to taxi via Juliette, Alfa, and holding short of runway 10, airport ready for takeoff, Condor. Condor 077 is cleared via Juliet and Alpha, hold short before takeoff. Confirm takeoff out of Charlie. That's affirmative, via taxi Charlie. Roger, we call you ready for takeoff, Condor 077. Cinco, mantém a posição, esta Juliette. Mantém esta Juliette, 5-5-5. Hilton 3305, pushback, acionamento posição 06, aguardando autorização. Ok, no 62, aguarde. Aguardando 3305, pode copiar no táxi? Confirme. Se autorizado, pode copiar no táxi, autorização 3305? É, de qualquer forma, vai ter que aguardar. Eu tenho um Condor passando, tenho um trip pra entrar também chegando, aguarde. Mantive, 3305. Trip 5515 após saída do Condor 767, ingresso à esquerda para a área remota. Após a passagem do 67, esquerda, área remota, o trip. Fogo 074, pronto a cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos 340, nível na Perusque 58. Decola com curva direita, saída é a Gol e transição Gonza. Aciona o código 5073 e o controle 19.35. Autorizado nível 340 para Guarulhos, via Peruí 58, decola na 0, curva direita, gole 11, 5073 é o transponder, 1935.8, saída, gol na 074. Correto, chama para o puxa acionar. Cortará, 1074.